Este é o episódio 90 do Até Tenho Amigos Que São. Convidado é o Nuno Dias, um dos apresentadores do Obrigado Internet, que há uns meses passou a ser um programa de rádio da Antena 3 e não só um podcast. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página de Facebook, ou de apoiarem monetariamente o podcast no Patreon. E é isto. Já começamos, é incrível, estou a sentir. Pode não começar? Ok. Não, mas é boa. Pode começar agora só. Quando quiseres. Eu estou preparado. Tirando do. Estavas a dizer que há um Nuno Dias que é futebolista. Eu. Não, judoca. Não, e é treinador de futebol? Treinador de futsal do Sporting. Futsal, ok. Então não é suposto as pessoas saberem. Não. Sabes que eu com futebol. É zero. Eu nunca sei o que é suposto as pessoas normais saberem e não saberem. Devias saber o mínimo, que é saber o que é um fora de jogo. Fico sempre, sei mais ou menos. Mas já jogaste futebol? Sim. É muito mais divertido jogar futebol do que ver futebol. Isso é verdade. Mas jogaste rugby. Uhum. Eu sei. Eu ouço os teus podcasts. Uhum. Certo. Coisas que aconteceram há 15 anos. 15? Eu desisti do rugby há 15 anos, tal. Eu também desisti um bocado do futebol. Tive treinos de captação, mas desisti. A sério? Não. Onde? Em Leicester, foi? Não, no Senhor da Hora. Fiquei para aí 11 anos, mas apanhei papeira e depois tive que deixar os treinos. Fez descobrir-te a cerveja? Não, com 12 anos não tinha descoberto pouca coisa, sinceramente. Mas depois voltei a tentar treinar e o treinador disse: podes treinar, mas vais ficar na equipa de reservas, então meteu-me a treinar com os infantis, eu já era tipo iniciado. E então desisti. E tens de ter sido um grande futebolista? Não. E agora tens uma página de futebol? Tenho uma página de futebol. Temos. Eu e o Vasco temos, sim. Isto é para criar polémica agora, não é? Se eu falar destas coisas agora. Porquê? Não, tenho uma página, o Azar de Caralho. Que é. Cresceu um bocadinho nos últimos 3 anos. Tornou-se assim um sucesso esquisito de internet. E recentemente temos colaborado com o Expresso, tem sido giro. Mas nas últimas semanas temos dado um bocado de cabo da cabeça com os insultos. Tanto que pode ser divertido como pode ser imensamente chato. Tipo, gerir uma página de 120 mil pessoas que nem toda a gente, sei lá. É como se tu falasses de política, mas ainda mais grave, fazer perceber. As pessoas não têm uma cor e defendem aquela cor até à morte. Tipo. E nem sequer sei qual é o teu clube. É o Benfica, não é? Okay. Tu és que? Conheces? Eu não sou comum, eu não gosto de futebol. Mas, sim, na página da Amor. Eu sei que são do Sporting, tipo, os meus amigos são do Sporting, que são teus amigos, também jogam a bola contigo. Yeah. Sei que eles são do Sporting, estou sempre a dizer. Mas o Rui que fez o logotipo deste podcast, sim. Era do Benfica. Até tinha um gato chamado Benfica. Benfica, e agora descobriu que é do Sporting. Sim. Né? Tipo, isso não existe. Isso não existe, existe não. O Rui. Não existe o Rui. Não. Sim. Não existe, não. Não. Uma pessoa não troca de clube aos 30 anos. Não podes trocar de pais, não é? Ele tinha mais de 30 anos quando tu fizeste esse exame. Mas não trocas, não trocas. É como tu não trocas de pais. Os teus pais fizeram muita merda contigo. Então, mas como é que uma pessoa escolhe um clube? É imposto pelos pais? Eu não sei, mas o meu pai é o Avisteiro. É tipo do clube da cidade. Ok. E eu não sei lá, os meus primeiros jogos de futebol foram vistos no estádio do Bessa, mas nunca tive. Foi sempre mais pelo vermelho. E depois, crescer no Porto, sendo benfiquista, é um bocado. É como se. É estranho, estás a perceber? Os miúdos são cruéis. Tu também, de certeza, que passaste por isso. Sei lá, os miúdos, não sei, com 12 anos, são cruéis, conseguem ser parvos, não é? Os gostos. E sei lá, sendo Benfica no Porto é um bocado chato. É. Tipo. Ah, o teu clube perdeu. Na altura perdia bastante. Ah, é fazendo-te a vida negra, né? Mas é pá, é crianças, tipo, as crianças são todas assim, acho eu. Eu sei. Sei o clube de uma pessoa da minha turma, que já foi ao teu podcast, porque ela o diz muito em público, que é o Porto, é a Joana Marques. Ah, sim, sim. A Joana Marques era do Porto, sim, em Lisboa, estava a dizer. Sim, é a mesma coisa, como ela cresceu. Se tu perguntares mais a alguém que tinha sido da minha turma quando eu era miúdo. Mas ela foi da tua turma quando eras criança? Ou só foi na faculdade? Desde o 12º ano. Sério? Sim. Incrível. Houve para aí 4 anos e não fomos da mesma turma. Eu pensei que era só na faculdade. Vocês só foram. Não, não, eu nem sequer andei numa faculdade de aula. Ah, ok. Incrível. Ok. Ah, sei lá. Tipo, não sabes disso. Não, não é saberes disso. Há pessoas que não gostam. Ninguém. Ah, sei lá. Isso não é importante. Não. Eu gosto de futebol. Eu gosto... Por exemplo, tu... Sabes como é que eu sei que eras do Benfica? Porque tu tens ali uma cidade do Benfica. Como eu disse, eu não sei de que és. Eu sei que tu eras do Benfica. Conheces-me desde 2004. Já. Sim. Te convidei para as festas no Porto. Sim. Sim. Já te curti setes teus. Sim. Deve ter medo de montes de fotos no Instagram no Estado da Luz. Sim. E só descobriste por causa. Sim. Do sticker. Porque eu, essa informação não me fica, estás a perceber? É sempre igual. É que... Ah, são gostos. Eu curto, sei lá, eu consigo ver um jogo de futebol para ir da terceira, da segunda divisão espanhola, sei lá. Eu quando olho para um ecrã que está para a televisão, eu consigo estar a olhar para aquilo mais ou menos entretido durante algum tempo, mas é porque estou tipo... A ver fora. Tudo à volta do jogo. Não, estou fora. Tipo, já nem sei o que é que estou a fazer. Estou só a olhar para a televisão e não estou a seguir as pessoas com as bolas, nem nada. Pá, eu gosto. Mas... Viste, até achei que era mais do que uma bola, não é? Disse bolas, yeah. Ai. Não, eu, pronto, era para te explicar o que é o futebol. O que é o futebol? Pá, o futebol é um vício, basicamente. É como tu gostaste de cerveja. Estou a brincar. Gostar de cerveja pode não ser um vício, mas você pode só gostar. Mas é um vício legalizado. Mas... É como o futebol também é um vício legalizado. Mas é um vício, acabas por viciar, sei lá. Há pessoas que são... Eu não fico chateado se eu hoje não beber cerveja, posso beber amanhã. Sim, eu também não. Se não vai, se não eu também o jogo não. Benfica, consigo hoje... passar dois, três dias sem beber cerveja. Sim, mas tu ficas chateado se não vês o jogo do Benfica. Fico, já gravei podcast com o Alvin e com o PP, que o PP engana-se nos dias de gravações e marca para dias de jogo e eu estou-me a trancar todo no estúdio. Vês? Ah pá, mas sei lá, é das poucas coisas que há durante a semana, é tipo um escape. Ah, não, trabalho num escritório, como tu sabes. Como representante em Portugal da Adele? Não, não só da Adele, da Popstock, que é uma distribuidora de música e sei lá. É outra também? É a Popstock e... A Popstock aglomera os catálogos da Beggars, Beggars Banquet, okay. Matador XL, Rough Trade e está-me a faltar uma. Já disse Matador? Já. XL. Pronto, são quatro. Rough Trade, XL, Matador. Merge? Não. Não. Também temos a Merge, depois temos muitos catálogos. Mas o grupo Beggars, que é o maior, depois temos a Sub Pop, Merge, Jacques Jaguar... Constellation, uhum. Temos bastantes editoras. Constellation lança muita coisa. A Constellation também é da Secret Link. Mas lança muita coisa. Ah pá! Constellation é a cena do Godspeed Black Emperor. E do gajo do saxofone brutal, como é que se chama? Começa por Colin Stetson. Ok. E a Matana Roberts. Depois também temos a Caroline, que tem, o maior artista é Tame Impala. Ok. E depois temos a Domino, há cerca de um ano e tal, que tem Franz Ferdinand. E pronto, grande parte da minha vida é passada no escritório, tirando ocasionalmente um ou outro dia. Não vou... conheço nada dela? Não, por acaso não a conheci, com muita pena. Mas gostava de ter conhecido. Mas tens conhecido como representante. Só porque isso nasceu de uma piada que foi a Adele em 2011, recebeu um prémio Nova Era. E tipo, artista do ano e revelação do ano. E quem foi o pai, quem foi a pessoa que teve que receber isso? Eu perguntei ao meu patrão, que os meus patrões vivem em Espanha, nós somos quase colaboradores em Portugal, e perguntei se algum de nós era obrigado a ir lá. E eu, como naquele fim de semana ia ao Porto, vou bastantes vezes ao Porto visitar os meus pais, pronto, meti o meu blazer cinzento, foi com um polo preto, portanto, as piores escolhas possíveis de roupa. Não, eu uso camisas em casamentos. Por acaso eu tenho duas camisas. Houve uma altura da tua vida em que tu não tinhas. Ah pá, já, meu. Sabes que eu quando andava na preparatória eu usava bem camisas por dentro de camisolas e então parecia alto beto. Então quis ser um bocado rebelde e agora utilizo t-shirts por dentro de camisolas grossas. Então deixei de usar camisas. Okay. Mas eu respeito por tu usar as camisas, acho que ficam bastante bem. Agora eu fico sempre com a sensação que fico mal de camisa, estás a perceber? Ah pá, às vezes penso que não tenho classe para usar uma camisa. Sou assim mais. Não sei se sou assim mais. Preciso ter um consultor de imagem, não é assim? Agora o dinheiro da Antena 3, uau! Mas, apá, sim, fui receber ao Pavilhão Rosa Mota e estava lá a minha ex-namorada da altura, tipo com a câmera a gravar o... Se era tu ex-namorada na altura e... Não, a minha ex-namorada, não, agora. Namorada na altura e ex-namorada na, agora. E os gajos fazem a apresentação, e prémio revelação, Adele! E era o guarda-redes de hóquei de futebol do Porto, a entregar, e uma atriz. E a representação da Adele, Nuno Dias, da Popstock. E, opa, eu entrei, subi, ainda estava a música a dar. Falei ainda a música estava a dar e pá, e todos agora tipo. Mas há um vídeo disso? Há um vídeo no meu Facebook e é absolutamente ridículo. E pronto, a partir daí cresceu o Nuno Dias da Adele, né? O Nuno Dias representante da Adele. Aliás, foi com o Luís Rodrigues, foi das primeiras pessoas a preferir esse catálogo. Mas pá, não é a maior artista que nós temos e é fixe, porque consegue manter a empresa viva durante uns 3, 4 anos, se calhar. Não que os outros não consigam, não é? Mas lançar um álbum novo. Sim, se calhar não lança mais nenhum álbum por nós, porque fala-se que vai para a Sony. Se calhar já é grave. Mas soubeste essas coisas? 120 milhões. Tipo, não é mais caro que o Ronaldo. Mas pronto, enquanto nós tivermos o back catalog dela, isto é, os discos antigos ainda é fixe, que são por nós. Mas depois. Mas não temos só a dela, temos XX, temos Vampire Weekend, Radiohead. Isso é Excel. Pensar, isso é tudo Excel? Radiohead sim, XX é Young Turks via Excel. E coisas também. Vampire Weekend Excel. Opa, depois temos os Valent Sebastian, que é pela Rough Trade. Tivemos Sonic Youth pela Matador. Mas depois o Sonic Youth era Geffen e depois... Os dois últimos Sonic Youth, acho que... Ou qual foi o último? O Eternal? Eternal? Eles tiveram o Eternal mais um, não? Não sei. O The Eternal foi nosso. E depois, agora lançamos a solo o Thurston Moore. Também acho que é Matador. A mulher, a ex-mulher. Sim. Bobby and Ed. Mas isso já não me estou a lembrar qual é a edita. Mas este também acho que é Matador. Ah, mas temos bastantes coisas. Sei lá. Vais a um festival, sei lá, o Primavera. Estás vendo nos festivais todos? A representar os artistas? Sim, nós fazemos a ponte. A coordenar entrevistas. Exatamente, já fizeste entrevistas. Foi com o no Kanye West? Não. Sim, sim. Aquela incrível que acaba no de ter. No Sudoeste, não foi? Um diz assim: pá, eu tenho de mijar e eu tenho de vomitar. Deus. Pima. Isso foi quando depois o Nápoles e me deu os olhos. Foi. E o André Granada e me deu. Mas eles já estavam bêbados. Pois. Quando aí... falaram comigo. Pois. E que aliás, tu levaste-me para cima do palco. E apareceu o Wayne Coyne depois. O Wayne Coyne foi um cantor com o M.I.A., não foi? Foi no ano de Mia. Foi, mas foi durante a atuação do M.I.A. Sim, que ele entrou e pegou numa guitarra e a guitarra nem estava ligada. Sim. E o gajo estava mesmo a curtir milhões. E o gajo deu-me um abraço. Ele teve, nessa semana teve bastantes. Aliás, eu lembro-me de retweets teus. Sim, o gajo estava tipo fotografia. Fotografava a mulher completamente descascada no hotel, que era uma coisa. Mas só faz sempre. Ah, ok, pensava que era só em Lisboa. Não, tipo, não, yeah, isto é em Lisboa. Sim. Não, mas sim, normalmente nós fazemos as pontes. Nós colocamos os discos em loja e depois fazemos toda a comunicação da banda antes ou depois. Isto é a parte mais interessante da tua vida. A minha vida é que é bem interessante, acho. Tens o Obrigado Internet? Tenho a CD. Sim, tenho o Obrigado Internet, tenho a página do Facebook. Eu estava-me sempre a chatear para vir a este podcast. Pá, estava, porque eu gosto muito de todos os teus convidados. Sei lá, eu gosto do Auditor, que já veio 4 vezes cá. Ou seja, gosto do Leitão, que já veio 6 vezes. E onde voltar sempre. Adoro o Santo, que é tipo das minhas pessoas preferidas do mundo. E onde voltar sempre. E eu comecei a brincar contigo. Pá, quando é que me convidas ao teu podcast? Não sou suficientemente fixe para o teu podcast. E depois aconteceu. Sim, mas já foi depois do Ruben, que é outro dos teus ouvintes, e eu te digo, ah pá, devias levá-lo lá. É, então... O Ruben faz a música. É, Ruben. Eu não te ia procurar pelo nome dele no Facebook e não encontrei. Mas nunca vais encontrar. É, pois, tem daqueles nomes. Não, tem um nome normalíssimo dele no Facebook, podes encontrar-me, sem problema. É um gajo bacana, foi isso que disseste. E disse, não curtes a expressão bacana para denominar bacana de pessoas fixas? Sim, baril. Nota-se que é dos anos 90. Ah, isso é fixe, o tótil. E baril? Já aquele anúncio do baril, batido de atum para toda a gente. O quê? O baril? Era um anúncio para ir da pesca nova ou alguma coisa qualquer de congelados. E era, meninos, hoje não vamos estar em casa, façam vocês o jantar. E é baril? E havia um que dizia baril batido de atum para toda a gente. Eu lembro-me de um anúncio. Acho que já tiveste a conversa com o Kim neste podcast. De um dos melhores anúncios dos anos 90 é do Carlos Queiroz, mas isso pronto, lá para dizer. O Carlos Queiroz é um treinador de futebol. Ok. E pede donuts e mete o dedo no ar e recebe donuts. E está no YouTube, é assim um bocado ridículo esse anúncio. Mas pronto, lembra-me disso agora. Sim, tenho um obrigado à internet. Era o teu favorito esse. Não, porque era um, sempre. Era sempre... Eu já não sei o que era o gajo de uma moto e dizia: vamos nessa, Vanessa. Ou bora nessa, Vanessa. Então, isso era uma frase tipo maluco de dizer isso? Não, era mesmo um anúncio. Continua. Falaste do obrigado à internet. Ah, de ser convidado do teu podcast. Ah, que sim, nós, era um sonho antigo. Era um sonho antigo, sim. Eu comecei a ouvir podcast por tua causa. Ok. Que eu não ouvia muitos podcasts. Foste tipo a primeira referência. Uau. E depois começaste a ir ao nosso. Foste ao nosso também. Foste o primeiro convidado. Nunca na rádio. Pois é, estás sendo nunca na rádio. Eu sou mencionado em todos os episódios, mas. Fogo, ser mencionado em todos os episódios é altamente. Fui ao episódio ao vivo, fui ao primeiro episódio de todos. Não, foste a 3, foste ao primeiro, foste aos primeiros dois, e depois foste ao 13º. Sim, depois fui foste ao vivo. Foi muito fixe. E agora a rádio nunca vou, não é? Mas quando quiseres, podemos. Aquilo nem sequer era gravado lá, nem nada. Pois não, por acaso foi sempre gravado. Não, foi quase sempre gravado na Antena 3. Quando é que não foi? Quando fizeram em casa do Alvim? Os jantares da casa do Alvim, que foram 2 ou 3. O famoso episódio do Milton. Que não foi? Que foi gravado na Antena 3. Ah. Isso foi, se calhar, a melhor história do podcast, né? Que tivemos para aí 1 hora e 1/4 a falar com... Sobre o que é que falaram? Basicamente comédia. E principalmente porque alguém nos foi contar que nós falamos mal dele no podcast. Que não falámos, simplesmente comparamos que... Opa, havia rumores, entre aspas, de plágio, né? Sim. E alguém nos foi contar que... Nós falamos sobre ele e então ele sentia-se na legitimidade de se defender ao nosso podcast. Sim, nós. Por que não? E depois contou no... Foi! E contou no 5 para a meia-noite. Sim. Que ele tinha ido e que ele se tinha esquecido. Opa, assim, foi um bocado surreal, não é? O Alvin é um bocado despassarado. Mas nós nunca pensamos que o Alvin não ia colocar a gravar. Pá, é daquelas coisas que faz. Deixa só confirmar. Estás a gravar? Está aqui vermelho, não está? Vermelho onde? Está alto também. Ah, isso foi uma piada por ser do Benfica. Ah, não. Está altamente? Está vermelho, está altamente? Não, está vermelho, disse, está vermelho. Se está vermelho, está a gravar, está altamente. Está não. Era fixe por ser do Benfica. Não sou. Curto o Benfica, fico mal disposto quando o Benfica perde, mas não é assim tão. Mas tens aqui uns calções verdes. Tenho uns calções verdes, já. Por causa desses calções. É para farelo. Eu gosto de todas as cores. Não tenho aqui os meus corsários, nem as minhas camisas, como tu estamos a gravar isto no meu quarto e tenho aqui o meu estaminé de roupa. Mas assim, ele foi convidado. Eu até outro. Quer dizer, eu não. É um bocado. Sei lá, é uma conversa que eu tenho muito com o Pedro, Paulos. Opa, que é de género. Eu não consigo agora falar mal de coisas. Antigamente falava bem mal de coisas. Eu simplesmente, se eu não gosto, pá, não consigo falar mal de nada? Não, consigo falar mal, mas já não consegui publicamente. Não é publicamente, sei lá. Consigo, às vezes falo mal disto ou falo mal daquilo. A página fala muito, mas agora, pá, trabalho dos outros, por exemplo, o Nilton, já não me apetece estar a perder tempo se eu não gosto. Passa lá, estás a perceber? Ok, sei lá, aquelas ideias de plágio. Ok, é chato, já. Mas sei lá, a partir do momento que a gente começou a fazer o podcast, isto dá trabalho às vezes, tipo, fazeres o guião para nós ou juntar virais. Agora, pode ser mais ou menos criativo, mas sei lá, a tua base de fãs é que vai ditar se tu tens talento ou não. Agora, sei lá, eu prefiro perder o meu tempo com coisas mais interessantes que não o Nilton. Não me digo que ele não seja interessante. Estás para a dizer mim... que o Nilton não é interessante? Não. Não dizes que eu vou dizer que o Nilton não é interessante? Não é isso. Apá, não, sei lá, se calhar eu não fazia aquele vídeo, eu é repetido 15 vezes, eu amo você, estás a perceber? Mas pronto, é a cena dele. Mas nós fomos super sinceros com ele. Olha, o que é que tu achas de existir uma página que se chama Neutron a gozar com as tuas cenas? Pá, nós metemos... Não, não que se chama Neutron. Há o Neutron. Há o Neutron. Há o Nunca Me Rica com o Neutron. Tem outras páginas. Mas eu acho interessante que, sei lá, ele teve o espírito de aguentar a cena e foi lá defender-se, sei lá. E até achei interessante, sei lá, ele disse uma cena... Ah, eu lembro as cenas de bondage, os vídeos de bondage, que ele refere... Sim, sim. Refere as influências. Ele refere sempre, sim. Agora, opá, eu acho que também cabe-te a ti e cabe-me a mim, sei lá, aproveitares ou não aproveitares o melhor da comédia, que é, sei lá, pode não estar nele. Mas ele não foi má pessoa, atenção, acho que é aquela merda, ele é tão grande que deve ter pessoas que lhe dizem isto e aquilo quando falam mal e ele sente-se na necessidade de defender a imagem dele. Também já falaram mal de nós. No início do podcast tínhamos uma página que dizia que o Dias agora juntou-se ao Alvin. Ah, mano, eu não sei. O Alvin é uma das maiores referências nos últimos 20, 25 anos da cultura portuguesa, entre aspas, tipo, da rádio, tem um programa com maior audiência àquela hora, tipo, é um marco. E ele ter a ideia de nos propor, Pedro Paulo já tinha o podcast, o Grandes Costumes, e depois ele foi a uma festa nossa, daquelas festas da Bomba, que tu também chegaste a passar discos com ele. Sim. Pá, ele viu-me a passar música, portanto eu tinha umas noites no Music Box. E tu foste lá promover e eu. A quê? Tu foste. Foi um... Sim, sim, foi com o Pedro com o Flama. Prova de horários, foi uma... Não. Sim, que foi com o Flama, com o Pedro. Os senhores a ligar para lá, eu não sei quem é esta pessoa, nem porque é que ela está aqui. Portanto, eu tinha uma. Isso uma vergonha, tinha uma... não sei o pessoal da Match. Sim, isso que aconteceu. O pessoal da Match Attack decidiu que eu devia ter uma noite no Music Box às quartas-feiras. Porque o meu Facebook era um bocado polémico e muitas das vezes, sempre que eu faço um post, reúne-se muita gente a discutir. É tipo um mini-fórum. Pá, e o pessoal rejeitas o epíteto num dia da internet? Não, eu não faço nada. Eu simplesmente digo, olha, por exemplo, hoje vi a Jéssica Ataíde. Digo qualquer coisa. Pá, digo coisas normais. Tipo... Não, mas rejeitas que as pessoas te chamem num dia da internet? Rejeito, porque, pá, eu tenho sentimentos. Sabe? Não sei. E toda a cena dessas noites era... Tu passaste música com o Facebook. Com o meu Facebook ligado. O meu Facebook ligado e as pessoas iam para o evento e comentavam no evento enquanto eu respondia. Pá, e às vezes mostrava tipo as minhas aflições, qual é a música que eu vou pôr a seguir, ou o que é que eu faço, está ali uma miúda bonita. Tinhas um arquivo de imagens. Sim, e depois fazia umas imagens. E o Alvin foi convidado de uma dessas noites. Estas estrangeiras não sei quê. Sim, tu lembras-te disso. O Rodrigo Nogueira estava a fazer olhos. Sim, tipo a pique. Eu estou a ser misógino? Sim, pronto. É uma das coisas que eu acho que tu... que és como o santo, és a minha defesa quando eu sou o badalhoco com classe feminina. E ainda está a olhar para mim com um ar estranho. Foi uma coisa que tu disseste uma vez. Foi. Ah pá, e o Alvin convidou-nos para, sei lá, olha, vocês têm uma ideia... Eu não tenho muito tempo para trabalhar nisto, mas se vocês tiverem uma ideia, gostava de fazer um podcast connosco. Ah, e o Pedro Paulo já tinha a página do Obrigado Internet e começamos a trabalhar sobre esse nome. E foi, pá, assim, inicialmente não tínhamos convidados, falávamos só de flagelos. Inicialmente não tinham convidados? Não, tivemos-te a ti. Eu estava lá no primeiro episódio? Mas inicialmente não era. Tipo, os primeiros seis episódios, só a partir dos primeiros cinco episódios, só tivemos-te a ti. Okay. Só a partir do 22º é que começou a tornar norma termos sempre um convidado relacionado ou não com a internet. Pá, a preferência é ter alguma coisa relacionada com a internet. Mas partem um bocado dessa pesquisa que é virais da semana, tipo aquelas barbaridades que se encontram nos jornais online e notícias relevantes digitais e depois ter um convidado que seja... Ou que tenha uma aplicação, como já tivemos o pessoal da Zomato, ou como tivemos o pessoal do Tradio, ou o criador da internet em Portugal, foi já no formato de rádio, mas tem sido... Não és tu? Não, para lá com isso. Eu não sou um inventor de nada. Mano. Essa cena do Facebook, eu tenho sentimentos. É como aquela cena, é o Frankenstein, é o doutor, não é o morto. O monstro é o monstro do Frankenstein. Eu sei, mas... Ou seja, tu não inventaste a internet, tu és a internet. Foram vocês que me criaram, velho. Esse gajo é que te criou. Ah, mas recapitulando. Andava a falar com a cena do Alvin. Quando a gente teve podcast, toda a gente começou... Houve um grupo. já foi mencionado algumas vezes, que começou a criticar por fazer coisas com alguém. É, na minha só me dá prazer, é tipo um dos mais bacanos desta vida. Foram 60 e tal ou 50 e tal episódios em formato podcast, até sempre convidados para a Antena 3. Não há razões de queixa, sei lá. Estamos a fazer uma coisa que gostamos, temos sempre convidados fixos que gostam da experiência. Já tivemos aqui. Tu parece que não ficaste muito feliz que ainda não foste convidado à rádio. Claro. É uma das únicas coisas para que eu sirvo na vida é ser convidado a abrir a internet. E vocês estão a negar essa experiência. Qual é? Vocês estão a negar essas partes. As duas coisas que é uma das poucas coisas. Ah, uma das poucas. Quando disse pouca, pode ser ultra vago, estás a perceber? Ok. Estou a dar uma de pausa a explicar as coisas de. Dizes a maior parte dos. Pelo pausa que isto disseres a maior parte, já me tornas tudo assim. Sim. Único, é. Mas isso são coisas que eu faço constantemente, tipo. São boletas. Tipo, quando escrevo, quando penso nisso, para que as coisas que eu estou a dizer sejam relativamente. Sei lá. Sejam blindadas de. Da cena de veracidade, sim. Ou não? Sim. Yeah. Isso é muito mais fixe de dizeres. Epá, eu acho a maior parte das pessoas. A partir da minha observação, o que eu percebi foi isto. Posso estar errado. Isso é muito mais fixe de dizeres, com toda a certeza, tipo. Sim, evidentemente, toda a gente não sei o quê, toda a gente não sei o que mais. Sim, não há certeza. Isso é mesmo muito complicado para mim. E acontece muito no Obrigado Internet, porque o Alvin força sempre esse tipo de perguntas. Sim, tem um bocado. Dirias que hoje a internet está a tirar lugar à rádio? E eu tipo, pá, sei lá. Não. Eu nunca tive na rádio. Sim, mas. Nunca fui à rádio na vida. Já foste à rádio, já gravaste na rádio connosco, só que o formato era para o formato em podcast. O que tu fazes é a rádio. Não, o que eu faço é um podcast, não. Sim, mas é um formato que nasceu com rádio. Tipo, todo o esquema que tu fazes isto é como se fosse uma entrevista de rádio. Sim. Uma entrevista, uma conversa, que eu sei que tu não gostas de falar em entrevistas ou saber. Sim, porque entrevista para mim exige algum tipo de uma preparação muito maior. Tu queres dizer que não te preparaste para vir falar comigo? Estou a brincar. Yeah, tipo, ler tudo sobre o azar. Não há nada. Eu percebo aquilo tudo. Não, eu estive a ler coisas. É que eu não percebo. É que eu olho para as coisas do azar e é tipo, as pessoas estão a rir. Oh, tipo, quando vocês metem a fotografia de alguém e dizem, que... não sei o quê, como no Benfica no ano passado, sei lá. Não, eu decoro tão pouco as coisas que eu vejo que eu não percebo aquilo. Porque eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei o que é que o Benfica fez no ano passado, eu não sei em que lugar é que o Benfica está agora. Não sei nada. Sim, mas aquilo não é só sobre o Benfica. Aquilo é sobre o futebol em geral. Eu sei. Eu disse o Benfica porque foi o primeiro clube que me foi à cabeça. Inicialmente aquilo... Sei que também existe o Sporting. Também existe o Boa Vista, o Porto. Aquilo inicialmente era uma... O Torriense, o Bolonenses, o Salgueiros. Tá boa. Estou a gostar. O mais... Rio Ave. Boa. Mais Guimarães. Boa. O... Farense. Sim, isso estava lá União para baixo. União da Madeira. Sim, está bom, estás a ver. Académica. Sim. Mais. Quais é que há mais? Nunca fiz a seleção de cromos quando eras pequeno? Fiz. Ah, estás a ver. Quais é que há mais? Lembra-te de cores de clubes. Ou riscas. Clubes. Amarelo. Há algum clube amarelo? Ah. Qual clube amarelo? E é perto da linha. Estoril? Exato. Ok. Onde é que se come choco? Não faço ideia. Choco frito. Setúbal? Okay. Vitória de Setúbal. Vitória de Setúbal, ok. Eu ia ter Setúbalense mesmo. Setúbalense. E o Guimarães também é Vitória de Guimarães, certo? Exatamente. Olha, e há um ódio... E o Académico também é a União da Académica. A Académica de Viseu e a Académica de Coimbra, por exemplo. Ah, mas há o União em Coimbra também. Há a União de Coimbra, que é o clube do Santo, que é o clube dos índios, tipo de Santo e de Moreira. Que é tipo um clube... E há a União de Leiria também. Exatamente. Já agora de falar em Santo. Sim. Pronto. Também tenho gostado. Pronto. Sei boa essa futebol. Estás a ver? Pronto, fizeste um belo name dropping de clubes. Tipo. Pergunta-me nos jogadores, não tenho. Sim, mas inicialmente, por exemplo, a página era para gozar com os jogadores. De gozar, isto é, um azar do crânio inspirou-se numa página espanhola que eram as piores contratações espanholas que existiram no campeonato. Isso é plágio? Não é bem plágio. Tipo... Não preciso estar a defender, estou só a gozar contigo. Os moldes são os mesmos, estás a perceber? Era tipo não pegar em jogadores. Não estou a defender. Inspirando. Pegamos claro, sim, Opa, eu, não é um copycat, não é um copycat, porque aliás a página desvia-se completamente do objetivo inicial. E tu, se estás a fazer uma coisa sobre as piores contradições em Portugal, não podes copiar as mesmas coisas de Espanha porque é específico para Portugal. E tornou-se assim, era fazer um Chrome com. Opa, pegar num jogador que tinha jogado nos anos 90, anos 80. Opa, e inicialmente era giro. Só que o futebol português tem tantas figuras, tem tipo os presidentes dos clubes, tem os adeptos. Pá, que é boa matéria para pegar. E a página começou por se desviar um bocadinho disso e de ser um bocado crítica da atualidade desportiva. Pá, só que, como tudo, quando as coisas crescem, às vezes também têm tendência a piorar a nível de utilizadores. Eu não estou a dizer que são todos utilizadores maus, mas recentemente temos tido bastantes insultos. Pá, sei lá, eu e o Vasco temos tido vontade de mandar a página com o caralho, basicamente. Ah, porque não há paciência, é de insultos e tratar mal, sei lá. Ah, e há pouca paciência, sei lá, como a PP diz. Mano, eu não pago internet para isto, estás a perceber? Eu pago internet para curtir, para dizer, opá, para estarmos todos numa boa. Se eu para arranjar problemas, se calhar, opá, o gajo deixa de fazer tantas coisas. Então arranjou um patrocínio, vocês dizem, chegam a uma empresa que dê internet, às pessoas, dizem, nós fazemos obrigado à internet, queremos ser pagos. Queremos que vocês nos deem internet de graça. O quê? Mas do obrigado à internet ou no azar? Do obrigado à internet. Não, do obrigado à internet. E assim já não podes dizer, não pago internet para isto. Ah, sim. Por acaso, ainda. Quando éramos podcast, ainda pensamos em mandar a cena da marca, de alguma marca, mas. Pá, sei lá, de segundas pode, porque é que nós não podemos? Tirando um nicho de 20 pessoas lisboetas e sei lá, 10 pessoas no Porto, mais ninguém sabe. Ah, por acaso agora estou imortalizado numa letra dos Corona do Michael Knight? Do Michael Knight, com o Michael Knight eu não sou do rap, encontro no Snapchat. Não, eu sou e tu dirias que eu não sou do rap, boy, segue-me no Snap. Eu sou da internet como me dias. E fui ver o concerto dos Corona ao Porto e quando eles dizem Nuno Dias, toda a gente disse Nuno Dias. Portanto, estou-me a tornar um bocado meme ao mínimo. E tu em Barcelos, houve um ano do Melhor de Festa em que... Que eu não fui, porque tinha que poupar dinheiro para ir a um casamento e eu não fui. Em que o grande... Foi o Onson, foi com os cartazes, onde está o Nuno Dias. Foi o tema, foi a temática do festival inteiro. Foi onde é que está num dia? Eu acho que tipo, as pessoas vão ouvir isto e vão ter a mesma reação como tiveram as pessoas quando ligaram para a Antena 3, que foi o Paulo Branquinho ou Paulo Ventinho, não é? Mas é. Ah pá, esse gajo está aí a falar. Esse não me diz, eu não conheço lado nenhum, mas só sabe dizer basicamente, pá, esse gajo não disse nada de jeito. E tu nunca mais disseste basicamente? Não, disse. Se ouvires este podcast, já disse para umas 3 ou 4 vezes. Okay. Eu tenho agora. Pá, são mudetas. E é um bocado ridículo estar, mas digo bastantes vezes. Mas, opa, não sei porque é que as pessoas acham piada em tornar-me mimo ou coisa parecida. Deve ser por eu ser gordito e não usar camisa como tu. E depois acham piada por me tornar meme. Ou mimo, coisa parecida. É mimo. Mas, fui ver. Pode portuguesar e fica meme. Ah, o quê? Continua. Estive lá nos Corona e o gajo do vídeo dos Corona, que é o homem da meia, de vidro, o que é o Sá, pá, que é o gajo que aparece no vídeo dos Corona a masturbar-se durante 40 minutos, vira-se para mim, ah, tu queres o Nuno Dias, és mais gordo, meu. E eu, o gajo nunca me viu na vida e diz que eu sou gordo, tipo, a net faz as pessoas mais gordas, não faz, não é? E pá, e a primeira coisa que eu disse foi, cara, eu pensava que tu eras menos parvo. Não sei, tipo, uma onda. Tem aqui as playboys. Se quiseres ver, há uma playboy, receba playboy no escritório. Porquê? Porque nós enviamos discos e eles mandam as playboys, mas pá, não sei. Não sabes o quê? Antigamente tinha alguém de fascínio pelas playboys e agora tenho, vejo, mas pá, não acho nada demais, não sei. Tipo, aquela cena do como era mais dado adquirido, é teres um dado adquirido, já não achas tanta piada. Mas não tenho grande coleção de vinil, não. Nem tenho giradiscos. Nem tens giradiscos, tens só discos. Tenho, que são. Porque não gostaram dinheiro. Não, eu não comprei. Eu não comprei. Então, mas só tenho vinil desde que comecei a trabalhar na Pop Stop. Uma das mais-valias é... Podes ter essas coisas. Sim, mas vende muito, bastante menos que CD. Mesmo. Ainda? E vai continuar a vender muito menos. Hoje saiu a notícia que no Reino Unido... Pela primeira semana do ano que o digital vendeu menos que o vinil. Ai, que graças. E ao futuro... Quer dizer, se souberes os níveis do digital em Portugal... Eu não posso dizer porque aquilo é confidencial. Ok. Mas se tu soubesse os níveis de streaming e de compras de álbuns, de top de vendas, opa, tu pensas, parece-me, o que é que as pessoas em Portugal estão a... Sei lá, eu... Sei lá, nós nascemos os dois em 80 e se calhar tu, mais que o teu pai, compras discos. Tipo, os meus pais não compravam discos. Mas eu... Comecei a comprar os meus discos, tipo, com, sei lá, com 2 contos ou 2 contos e 500, o meu primeiro disco que comprei o Incessant Side Nirvana. Pá, e gostei de comprar, e depois comprei o primeiro Rage Against the Machine, e depois comprei mais algumas coisas. Depois foi para os Incubus e para os Deftones. Eu já sabia, eu por acaso era das coisas que eu mais... Eu pensei, ele vai-me fazer a pergunta de New Metal, daquele Rock FM Xunga, e aquilo vai dar, tipo, alto regabof. Espera, tu agora estás a pôr Deftones e Incubus nessa onda do New Metal e do... Não estou, meu, por exemplo. Estás a pôr, as pessoas levam sempre isso a poeta e ficam ofendidas. Quando alguém mete... És tu que estás a pôr... Eu não fico ofendido. Eu tive fases da minha adolescência, meu. Não, mas... Atualmente. Eu estou a dizer, especificamente, tu pôres Deftones e Incubus ao lado de Stained. Mas, por exemplo... Red P e... Cold Chamber e... Sei lá, por exemplo, se eu faço e um... E Papa Roach. Se eu faço um post desse... Vocês ficam chateadas. Eu só faço... Ficam irritadas. Mas, por exemplo, eu vou-te dizer... Eu para mim é tudo igual. Na minha cabeça eu misturo essas coisas todas. E até fiz falar contigo. Não estou a gozar contigo. Eu sei. Só... Eu não fico nada chateado. Por exemplo, tu também gostas de rap e há rap que tu gostas que eu não gosto. Claro que sim. E eu gosto de rap. Estás a perceber? Foi uma coisa que eu... Tu gostas de rap, especialmente misturado com rock? Não. Isso é new metal. Pronto. Isso é new metal. Estás a tirar... Se estás a ser parvo, por exemplo, numa das minhas bandas preferidas são os Beastie Boys, estás a perceber? E começaram a fazer hip-hop. Sim, era uma banda de punk ou de hardcore. Era um hip-hop de Bad Brains, podemos dizer isto. Pronto. Agora, sei lá, tu, quando tens amigos que só ouvem aquilo, é normal que tu na secundária só vás ouvir aquilo. E as minhas primeiras cassetes, por exemplo, eu tenho uma grande paranoia com o Nirvana. Por exemplo, se falasse disto a ti com tu e sempre... Eu nada contra a Nirvana. Antigamente digas. Gostava muito de... Porque como nunca foi a minha cena, gostava muito de fingir que odiava. Mas não tenho nada. Sim, tu eras uma das melhores pessoas a odiar na internet. Não eras? E agora... Pá, as minhas primeiras cassetes tipo, e CDs eram de Nirvana. E depois passei pela fase... Quase como se uma pessoa crescesse. Ixi, que bust! Não tenho a usar contigo, estou a dizer... É normal, mas, por exemplo, é isso que eu ia te contar da minha evolução musical, é normal. Por exemplo, os meus pais não tinham grande gosto musical, e não têm. Tipo, o meu pai tirando Eagles e Bee Gees, que são as duas coisas mais ou menos interessantes que eu considero para uma pessoa atualmente. Pá, a minha mãe gosta de música ligeira portuguesa e brasileira, e o meu pai é a mesma coisa, estás a perceber? Portanto, influências familiares não... Era lixado, estás a perceber? Foi com essa música ligeira que tu e o Pedro Paulo fizeram um bonding. Acreditamos o quê? Bonding. Se tornaram amigos? Não. Mas foi por causa de Tecno Xunga, que era aquilo que nós fazíamos. Xungoide, é. Yeah. Mas, sei lá. Agora, a cena de New Metal. Ah pá, tu com 12 anos. 12 anos não, porque naquela altura, quando andava no 10º ou 12º, todos os teus amigos faziam cassetes de Sepultura, cassetes de Mudvayne, cassetes de Stain. Agora estou-me a lembrar non-point. Stained mesmo. Sim. Stained eram aqueles do careca que faziam baladas. Sim, nós passamos por isso, meu. Ok. Glassjaw, por exemplo, hoje em dia, dessas todas, sou capaz de ouvir Silverchair. Eu estava a dizer que para mim é tudo igual, mas não, acho que Stained é low-life. É horrível. Muito abaixo dessas outras coisas. E todas. Sei lá, Papa Roach também é horrível, meu. Tipo. Eu vi Papa Roach em Paredes de Couro com o vocalista a mandar com o microfone na cabeça e começar a sangrar e tu pensas, foda-se mesmo. Então isso é a cena de... Quem é que fazia isso? DJ Allen fazia isso, certeza. Ah, sim, mas o DJ Allen cagava no palco e sei lá, os congressos também fizeram isso no Barroselas há muitos anos atrás. Agora. Sim, mas a cena do coisa. Eu já não lembro quem que era o DJ Allen, acho eu. Não, mas antes disso, eu não sei se o Johnny Rotten chegou a fazer isso. Tinha cenas do punk hardcore que era assim, só que. Claro, mano, fala-se Cut My Life into Pieces, isso is My Last Resort, isso é ridículo, não é? Isso é uma malha fixe. Eu admito. Essa malha fixe. Sabes aquele gajo do John Sudano, eu falei disto com o Santo. Aquele gajo que faz versões de músicas, que ele põe tipo MIDI a tocar, da música, uma versão instrumental MIDI, e começa a cantar. Ah, aquele gordito da internet! Não me digas, gordito da internet. Estás a ver? Fui simpático, mas gordo da internet, tipo. É o John Sudano, ele tem um nome. Ele mete sempre a Smash Mouth e All Star. Ele lançou recentemente o. Eu vi, alguém me fez um take. O Last Resort do Papa Roach. Ah, mas isso, eu acho que ele mudou. Tipo, houve algumas semanas ele fez um. Ele mudou para Nickelback. Acho que é Proof Nickelback, não lembro como é que se chama a música. Photograph Nickelback. Mudou. Passa que depois voltou a Smash Mouth. Mesmo, mas sabe. Eu vi os comentários, era tipo, pá, isto é um desrespeito para com a banda sonora do Shrek. Porque não sei, All Star aparece na banda sonora do Shrek. Eu acho que lá dissemos um disco de Smash Mouth e pá, uns 10 anos da Caroline. Apá. Mas era mal naquela altura, tipo, ouvias aquele tipo de música para os teus amigos. Pá, depois é aquela cena, a net era 56k, pô. Tinhas 3 amigos que sacavam um álbum. 3 amigos que sacavam diferentes músicas num álbum. Apá, e tu tinhas aquele álbum depois para ouvir durante um mês. Apá, e eram coisas dessas. Era tipo Mudvayne. Sei lá, eu cheguei a vir ver Incubus ao Pavilhão Atlântico. Apá, coisas que se calhar hoje em dia não fazia, estás a perceber? Mas agora, se me falares de Deftones, apá, e Deftones continuo a gostar porque acho que dentro do género foi uma banda que evoluiu. Não, mas acho a única coisa que eu estava a dizer... Era que as pessoas ficam, os fãs de Deftones, odeiam ser enfiados nessa... Não, sim, eu compreendo porque, por exemplo, eu sinto isso... Que ponham os Deftones nesse grupo de New Metal, sinto, é como tu... Eu sinto isso, não, mas eu, por exemplo, eu acho que tenho um bom álbum que é o Anima e as primeiras coisas dele, mas depois acho aquilo um azeite do caraças. Mas eu... Não curto o chapéu de cowboy do gajo? O gajo faz vinho, não é? O gajo foi para Quintas no Douro... É sério? Sim, acho que tipo, o Maynard de James Keenan? O Maynard de James Keenan foi para uma quinta no Douro ver como é que a cena da terra e a cena de como é que tu fazes a produção de vinho naquela zona e levou as ideias ou entre aspas as técnicas para a Califórnia. Sério? E acho que assim o gajo é mesmo o guru, tem um vinho. Também é uma cena, acho que não sei até que ponto os vinhos da Califórnia que são parecidos com os tintos do Douro são tão bons, mas dizem que há. É o sítio ideal para fazer essas cenas. Claro. Agora, pá, relativamente a Deftones, pá, não sei, eu acho que o White Pony é aquele álbum que toda a gente fala, pá, e toda a gente considera aquele álbum assim um bocado, e eles fogem um bocado do espectro do New Metal. Porque, pá, porque tem influências um bocado tipo mais de rock psicadélico e, pá, e fogem um bocado àquela cena de grunhir e tem umas letras, umas letras um bocado como é que é? Fã de Nemo, esotéricas? Exato, não é? Aquela cena do sonho, etéreas. Sim, etéreas. O gajo tem assim uma linguagem muito própria. Pá, e o gajo é um gajo que gosta de Smiths, por exemplo, tu és um dos maiores fãs de Smiths que eu conhecia nos anos 2000. Tipo. E pá, e o Chino também é, estás a perceber? Sim, sim, ele tem uma gosta de hip-hop, por exemplo, é uma cena que eu sigo o Twitter do Chino. Gosto de hip-hop, sempre poeda rara em New Metal. Caralho. Mas bom, hip-hop, tipo, acho que era o Chance the Rapper ou tipo uma cena assim super atual. Tipo, atual. Eu não sei, tu fizeste agora uma... Eu não sei se é atual. Atual, o Chance the Rapper, sim. Acho que é um destes gajos, não sei se era... Opa, é sim, fixe que... algum deste ano. Opa, eu estive a ouvir Cakes da Killa e sim. Também gostei. Gostei desse dia, ele teve uma sexta-feira passada cá. Já, mas eu fui embora antes de... Nunca, depois tu que tu aguentas até a uma, duas da manhã, não é? É para tu bem por aí. Aquela história... Ah, mas sim, acho. Sou tipo Cinderela. Mas não. À meia-noite entrei em casa. Como é que tu fazias para passar a música até às 4 da manhã, por exemplo? Olha, eras mais novo e aguentavas ou agora tens? Cada vez adormecia. Já tive, por exemplo, no backstage do Music Box, a dormir no sofá. Um bocadinho até à minha vez. Foi. Já aconteceu. Uma vez começaste a passar música, vocês cimento como tu e o Will e o Mário também, não é? Sim. Às 3 da manhã, não foi? Sim, sim, já mais tarde. Foram boas fãs de Coimbra, foi boa gente para vos ver. Sério? Sim, foi o Tozé e mais malta. Okay. E a Alexandra foi de propósito para vos ver. Ok. Também eras uma sensação não, da música em 2007. Que não, foi para em 2008. Não, 2007, 2008. Não sei. Eu comecei a passar a música em 2007. Inspirado por ti mesmo também. Não, mas foi das noites mais divertidas que eu tive. Foi uma vez que vos fui ver no... Como é que chama? Não é o mínimo... Minimercado? Aquele em Santos? Left. Left, que fechava e depois o... Como é que se chamava o dono que dava garrafas de água a toda a gente? Viu o Junqueira... O Jorge. Yeah, o Junqueira a tirar-se de uma cadeira aqui no chão. O Dário completamente dissipado. Pronto, agora, desculpem, malta, nós estávamos a falar de pessoas que nós conhecemos e vocês não conhecem. Ok. Desculpem. Vamos passar à frente. Passamos à frente. Aquilo agora é tipo O Left agora é tipo Pérola Bar. E mantém mesmo... Mantém, é exatamente o mesmo bar, só respeito. Tu não achas que falta uma sala? Fez a Comic Sans e não sei o quê. Não achas que falta uma sala de espetáculos em Lisboa, por exemplo? Não ia haver uma nova agora. Acho que há uma onde foram tocar os Nada Surf, mas ali para o... Como é que se chama? O Beato? Beato? Sim, sim, Marvila. Isso fica fora de mão. Os Nada Surf são teus? São, acho. O City Slang. Mas nós não editamos, não temos os direitos para Portugal e Espanha, acho que. Não, mas... A Marvila é fixe. A Amazônia é fixe. Acho que falta uma salta. Eu fui a semana passada a dois corvos, primeira vez. Isto é ainda graça, não é? Não. Dois corvos é a Marvila. Ah, e ela é mais. Então qual é que é a graça? Oitava Colina. Oitava Colina. E depois há cervoteca, mas isso é tipo uma... Não, eu estou a dizer tipo marcas... Ah, marcas de cerveja. Cervejeiras. Yeah. Dois corvos. Tem a fábrica e o Teplum em Marvila. E a música também, só que acho que a fábrica de música ainda não está... A música foi, não foi aquela festa quando teve Molinex e estava à pinha, foi impossível. É só armazém. É deles. Só que eu acho que eles ainda não estão a trabalhar lá. Ainda não estão a fazer cerveja lá. Porque se calhar já estamos... Eu tenho boa curiosidade quando tu falas isso de cerveja, porque mais ou menos é parecida de cerveja. Sim. Também pelas tuas fotos. Tenho boa curiosidade em ir à cerveteca. E nunca foste? Não, meu, eu sou mais low profile, vou para a Graça beber cerveja, tipo, fica perto de casa, ou vou para o Estrela, vou para o Dramas. Mas sabes que estás a usar o nome de Dramas, que tu dizes sempre. Eu quando era sempre a dizer Dramas, vamos ao Dramas, tipo. Não. Eu estou a fazer aquele. Aquele trocadilho. Com os dedos. És o pior, meu. Não, mas ainda não fui, mano. Tenho bem curiosidade porque das poucas coisas que consigo beber de álcool é cerveja. É sim, gosto de vinho num jantar. Mas não sou grande. Mas tens medo de ir à cerveteca? Tenho, não é? Não tenho. Tu gostas? Sou mais low não profile. Não gosto de só. De low profile? Sou mais low profile, vou para a cerveja. Tipo, não gosto de beber gin, não gosto de beber vodka, não gosto pronto, de. Mas pode ir à cerveteca normalmente. E há outros sítios também, não há só a cerveteca. Não é low profile. O que eu estava a dizer low profile é que eu gosto de beber cerveja. Tipo. O Monumental, aquela cena de hambúrgueres no Monumental. Sim, sim. Tem várias cervejas também. Algumas artesanais. Olha, eu vi uma cerveja altamente na Polónia. Era qual? De mel. Isso é hidromel? Não, não era. Era uma cerveja feita através de extratos de mel. E eu pensava que ia ser super doce. E ou tipo o panaché, que é a cerveja com 7-Up. Mas não, era bastante fixe. Porque a variedade de cerveja na Polónia era engraçada. Era sempre meio litro de cerveja, tipo a 10 lotes. É porque que é tipo 2,5€, tipo 2 meio litro. E, pá, garrafas fixe. Mas já vi uma cerveja de mel que era uma certa. As cervejas russas e ucranianas também é sempre tipo meio litro para cima. Pois aqueles países ali. Sabes o Oasis, restaurante vegetariano. Experimentar o Mencken. Aquilo é ou russo ou ucraniano, não tenho bem a certeza, mas eu acho já sei qual é, já sei qual é. Do lado da Gulbenkian, Tem pessoas que são russas e ucranianas e têm cervejas que são russas e ucranianas e todas as que eles têm são para aí 2€ cada garrafa. Tudo meio litro. São todas meio litro, todas. Não. Não há garrafas tipo destas. Tirando nós, os espanhóis, quase tipo os ingleses, é tudo pint, que é meio. E alemães também é pint. Checos e países ali de Polónia e coisa também é de 50. Portanto é normal, nós é que estamos. Eu não. É por causa do frio. Eu, por exemplo, eu não gosto. Eu a cena da Mini não compreendo muito a cena da Mini. Tipo, e só comecei a beber Minis desde que vim para Lisboa. Eu compreendo a cena das Minis desde que vim para Lisboa. Mas não, pá, eu prefiro beber uma 30. Agora estamos bem a falar. Estamos, claro. A cena da Mini é que não morre tão rápido. Não morre tão rápido. Não morre. Como é pequena, a quantidade é pequena, tu podes estar a beber durante não sei quanto tempo e sabes que não vais chegar ao fim. Acontece muitas vezes nas cervejas de 33. Estamos a falar deste tipo de cervejas. Coisas mais... sei lá. Coisas mais artesanais, diferentes. Aí... sim, tu vais... vais... achamos. Teoricamente vais beber aquilo tudo logo. Não é? Eu por acaso... pá, 20... não sou assim... mas eu prefiro ser beber de 30. Não, mas a Mini é 20. É, não, a Mini é 20. Depois há de 25. E o copo, mas faz o copo de Imperial, o copo de Imperial fino é de 20. Sim. Portanto, tu devias estar mais que habituado. É de 20, mas uma parte dos sítios tem um bocadinho extra. Que é o Príncipe. Não. Ah, tu tens sim. Aquele copo de Imperial típico. Não é típico, não é aquele mais redondo, é aquele que dá aquela voltinha, coisa, alto. Tem uma linha a marcar os 20 e o extra. Normalmente as pessoas metem um bocadinho mais acima. Está a ser o quê? 22, 23 centilitros. Mas por exemplo, a Sagres faz 25 centilitros para exportação. A sério? Uhum. É outra coisa. Desde que vim para Lisboa aprendi a gostar de Sagres, que não era assim muito... sim, no Porto não deixa. Ah, pois. É tipo de cenas. Por causa, recentemente voltaram outra vez a chatear-me por causa da cena da pronúncia. Tipo, quando eu cheguei a Lisboa eu tenho este... O som... Nunca tinha reparado. Não. Que mentiroso. Cabrão. Mas, tipo, das primeiras coisas, tipo, que... primeiro ano, primeiros dois, três meses, de apresentar discos no Corte Inglês. Ah, você tem aqui uma cantiguinha, você não é de cá, pois não. Começam assim logo a rir. Não sou de cá, mas sou de Benfica. Ah, então está tudo bem. Eles ficam logo, sou, tipo, como tu és do Porto, és do Futebol Clube do Porto, és logo a pior pessoa. Pronto, agora o Rodrigo vai. Quem é que é do Futebol Clube do Porto? Ah pá, mas sim, a cena da pronúncia é um bocado mau. Não é mau, é tipo... mas acham que és menos por causa da pronúncia e gozam contigo por causa da pronúncia? Não é que tu sabes, acho que as pessoas não gozam. Agora, nota-se. É a mesma coisa, se fosse uma pessoa cá de baixo, foi lá para cima, se diz algumas palavras quaisquer mais com aquela. É pá, é cantiga, é normal que as pessoas tenham cantiga na expressão, estás a perceber? Como um alentejano, se calhar também tem uma expressão, não é? Ou como uma pessoa de Viena ou uma pessoa de Braga. É, tipo, é eu também que te identifica. O que me irrita solenemente é que as pessoas reparem nisso e façam questão de diz com. Pá, digo, qual é o problema? Somos todos portugueses, mas tipo, qual é a cena? Tipo, é fixe. É um retrato, é teu, estás a perceber? Eu odeio que me façam isso, estás a perceber? Mas tu acabaste de dizer ao bocado de ser imperial e não fino. Digo porque se tu dizes fino cá em baixo, as pessoas olham-te de lado também. É o que me dizem. Agora já estou habituado. Este fim de semana fui lá aos Artes ver o concerto. Vou pedir cerveja e estou mesmo a pensar. Por exemplo, isto é um episódio que me recordo. Estava no balcão do Maus Hábitos e eu ia pedir fino. Eu já tenho esta cena. Custa. Eu preferia dizer fino. É o distintivo favorito, o Maus Hábitos? O quê? O meu quê? É o distintivo favorito, o Maus Hábitos? Eu não me lembro da última bebida branca que tinha bebido, meu. Mas estou a perguntar se o Maus Hábitos é teu sítio favorito. No Porto, recentemente, é. Também gosto do Passos Manuel, sei lá, gostava bastante do Plano B, mas... sei lá, há sítios que têm boa música. Tipo, sei lá, o Salgado também, que é o promotor, também é um gajo fixe. O sítio é interessante, tem a cena do restaurante, tem pessoas sempre... ah, tem sempre uma boa seleção musical. Ah, é um sítio fixe para ir. Fica bem localizado. Eu só estive uma vez na parte de club. Sim, na sala de concertos. Na sala de concertos, só estive uma vez. Mas testes, fui ao restaurante, por jeito. Restaurante é ser mais pizzas, lasanhas. Ah, não é mal. Sim. E acho que faltava um. Sei lá. O Maus Hábitos era muito parado, tipo, até há cerca de 3, 4 anos. E era um sítio com bastante potencial ali na zona. Tens o Passos Manuel, que é um dos melhores sítios do Porto. Tem então, uma sala de concertos. E tem cinema também. Exato. E tem o Becas, que é tipo, a pessoa mais interessante ali do Porto, Monique e Bobo. Estava a dizer que o Becas... O Becas é das melhores pessoas do Porto. Tipo. Porquê? Quem é o Becas? O Becas? O Becas foi o primeiro bar do Porto na Ribeira, a Única Bobó. E tipo, uma das maiores referências na noite do Porto é o Becas. Tipo, os primeiros concertos, GNR, não me lembro, nos anos 80, mas toda a gente fala muito dele. Estás a perceber? Sim, sim. E aquele documentário do Porto Eletrónica, do Francisco e do Daniel Rafachar. E das melhores. E do Francisco Abrunhosa, certo? Yeah. Pai, e o Becas... Está no YouTube, certo? Acho que está. Está agora. Sim, teve no primeiro andar, teve uma mostra no primeiro andar no Porto. Teve uma mostra mesmo no primeiro andar? Fui ver. E eu lembro que eu dei o contacto do ao Daniel. Por acaso, há dois bons documentários. Tu estás a falar agora disso, de música eletrónica do Matracas? É do Matracas? Sim. Que deu no aniversário do Teclatónica. Ah, já. Yeah. No, tá, eu busquei depois. Está do caraças mesmo. Pá, eu não sou assim, quer dizer. Busquei depois e cumprimentei-te, certo? Adeus, vou-me embora. Devia estar bêbado já. Mas por acaso. No aniversário do Music Pro. Pronto. Fiz. E foi, tipo, esse Teclatónico está muito fixe. O Porto Eletrónico em 1900 e tal, 86, não é? Acho que é 86 que acaba. Mas, e o Becas atualmente, tem o Passos Manuel... Escrevam só, Porto Eletrónica, Daniel Francisco no YouTube. No Vimeo, acho que é no Vimeo. Mas sim, mas procurei no Google, que de certeza que... Acho que era no Vimeo, sim. E tem o Alex... Artistas. Mas, sim, Vimeo. Mas o Becas atualmente, acho que é desde 2000, que tem uma sala... Pá, que é das salas mais bonitas do Porto. Que é uma sala de cinema de 200 lugares... E tem um espaço de clubbing ao lado do Coliseu do Porto. Pá, é um sítio muito... Eu só fui, já lá passei música. Ah, isso não sabia. Já gostaste? Sim, sim, sim. É sala de caralho. E o Becas é uma... Pá, primeiro, o senhor de 60 e tal, 60 e muitos anos, parece ter um bar de maior rabugento de sempre, mas é uma delícia, é uma simpatia, tem um bom gosto musical e é de caraças. Ah, e depois é uma figura de Porto, e estar a falar com ele na boa, por exemplo, para um puto como eu, que eu tirei audiovisuais, as primeiras vezes que ia ao Porto, ou íamos ao Passo Manuel ao Xanadim, foi o que é que a gente... Pronto, também muito um bocado por causa que os teus gostos musicais são uma merda, os meus, e depois quando sais da tua zona de conforto, achas tudo incrível, estás a perceber? E foi aí das primeiras experiências que tive, tipo, era ir ao Passo Manuel, ou ir ao Maus Hábitos e ver, foi... Não, isto é, por acaso, até é fixe, e conhecer, a partir do momento que depois passas música lá, ou vais lá só ver uma cerveja e falas um bocadinho com ele, opa, é fixe, tipo, são pessoas influentes da noite do Porto, opa, são pessoas interessantes, não digo, é fixe, eu já estou um bocado bêbado, pá. Então queres parar a falar, é isso? Não, continua. Tens medo de enterrar cada vez mais? Não estou a enterrar. A falar da noite do Porto e de ser nos filhos? Eu tenho saudades da noite do Porto. Tens? Tenho, bastante. Continuas aí lá bastante? Continuo. Lá agora? Continuo. Eu vou de 15 em 15 dias para visitar os meus pais, filho único. E também sinto uma necessidade brutal de ir lá porque Lisboa às vezes consome. Como é que Lisboa te consome? Acho que é uma cidade com demasiada oferta e, sei lá, as pessoas... Não sei, às vezes sinto necessidade de fazer um reset. Uma vez por mês, uma vez, 15 em 15 dias. Se calhar, não sei. O que é essa demasiada oferta de Lisboa? Estás sempre a sair, tipo... Às vezes preciso de relaxar um bocado. Não é sair. Às vezes as pessoas saturam um bocadinho aqui em Lisboa. Ou essa de relação. Pessoas, quer nomes? Não, nomes não te vou dar. Sei lá, às vezes é fixe seres da tua zona. Por exemplo, estou aqui há 8 anos. Mas se eu gostei muito da cidade. Pá, gosto da cidade. Pô, tipo, gosto de ir lá visitar, nem que seja no grupo de amigos de faculdade, que conheci na faculdade e ainda são meus amigos. Mas gosto de ir lá, sei lá, nem que seja para visitar os meus pais, ou ir ver um copo a Maus Hábitos, ou ir à rua e estar com os amigos, ou andar de bicicleta. um bocado aquela cena, não consigo desligar um bocado ainda da relação que tenho com o Porto. Tipo, sinto que Lisboa ainda não é mesmo a minha cidade, apesar de ser sócio do Benfica e de ter cá o meu trabalho há 8 anos e ter amigos, tipo, mas ainda não sinto que seja a minha cidade. É um bocado cruel estar a dizer isto, mas não sinto que seja a minha cidade ainda. Mas é uma cidade do caraço, tem demasiada oferta. Quando eu digo demasiada oferta, tipo, há concertos que acontecem cá e não acontecem no Porto. Estás a perceber? Por exemplo, isso. E tem as coisas a acontecer em Lisboa que não acontecem no Porto. Não há. O contrário também não é verdade. Às vezes. Poucas. É raro, mas acontece. Mas menos, mas Lisboa tem muito mais oferta musical, por exemplo, que o Porto. Mas há coisas que vão ao Porto e não vêm cá. Às vezes. É pouco, não. Acho que tipo, sei não lá, há representativo. Em 10 bandas, sei lá, 8 vêm sempre a Lisboa, estás a perceber? E em Lisboa fica sempre ao, é final de tour ou início de tour, mas se for final de tour, vazam sempre daqui. Ah, se calhar também a cena de promoção lá no Porto. É um bocado cruel. O Porto já teve mais pessoas irem a concerto. Às vezes é um bocado mais em concertos, tens 20, 30 pessoas em concertos. E cá é ao contrário. Estás muito sério a olhar para mim? Estou a pensar nisso. A sério? Não, mas sei lá, há concertos cá que consegues ter 150 pessoas e no Porto não sei se conseguias ter 30. Não sei se é. É um bocado aquela cena. Aqui também há pessoas a beber na rua, mas. Eu vivi, ajudei durante muitos anos a Lovers and Lollipop sem concertos e era um bocado cruel. Tinhas boas. Tinhas boas opções culturais a dar concertos e não sei o quê, e tinhas pá, 30 gatos pingados, 40 pagantes. Pá, e há tanta gente aí que curte e é capaz de não gostar de gastar 5€ num bilhete de concerto, estás a perceber? É um bocado uma cena da música que eu estava a falar há bocado. Tu, se fores ver os níveis de streaming em Portugal, pá, a comparação é ridícula mesmo. Tipo, toda a gente. Pá, também já saquei, agora não saco tanto. Também trabalho em música, mas sei lá, streaming, tem uma cena de Spotify, mas tem tipo, comprar discos em Portugal é cruel fazer-se. Mas já não colaboras com a Lovers? Deixei, mas gosto muito deles. Gosto muito deles. Vocês têm um cartaz de Isto Não É Uma Festa em Índia? Foi a primeira festa que eles fizeram, que era o nosso blog. Depois temos ali o cartaz de Labrador Cavalheiro, do Luís, que agora é tipo altas. Tipo o gajo editou pela. É o Purple, sabes? O gajo de eletrónica português, que tinha em Berlim. Luís Dourado. Tenho um póster de Elf e tenho um póster de Lightning Bolt. Mas isto não é cá. Não, o Lightning Bolt foi a Rita e o Miguel que foram à ATP. Ok. Ofereceram. Quem é a tua banda favorita, Lightning Bolt? Vi-os em vivo. E tu viste-os, de certeza. Por exemplo, Lightning Bolt. Eu vi no na Cabo das Ilhas. Não foi na Cabo. Foi no Parque de Estacionamento. Parque de Estacionamento. Do Camões. É isso. Mas, por exemplo, esse foi incrível. Por exemplo. Que é onde. Eu acho que é o mesmo sítio onde há aquele vídeo do OCC, do Pop Sou Eu e És Tu. Sim. Acho que é o mesmo parque de estacionamento, onde eles atuaram. Mas, por exemplo, estavas a falar agora desse concerto. Esse concerto eu quis ver a mim. Ok. Lightning Bolt não deixou ir ao Porto. Tocava num festival, tipo, num festival durante uma semana que acontecia em Vigo. E nós pagamos, tipo, gasolina, não sei o quê, metemos e fomos ver o Fua, o Rafa, já não lembro quem mais, e fomos a Vigo vê-los. Epá, mas esse concerto foi incrível. Eu tenho uma foto com ele, com o baterista, o Shipping Bell. Sim, mas tenho. Tirando esses postas, não tenho mais nada. Tens discos? De Black Keys, de The National? E Tame Impala? Tenho Anthony and the Johnsons também. Deftones. Ok. Fucked Up. Esse pagaste. Deve estar-me. Yeah. Guadalupe Plata. Tenho ali livros. Tenho ali Bukowski. Queres ler? Tens a novela pornográfica do Xavier de Almeida. Yeah. De Milhões de Festa. Tenho Dostoyevsky. Não sei o que é que eu tenho mais. Podes ver. Ah, isso é o disco de... Yeah, em cassete de vídeo, já viste? De Corona em cassete de vídeo, ok. Pois. Compraste? Não, ofereceram. É... É os goodies. Tem a Hemingway, tem os Correios do Bukowski. Este é do Caraças, do Ole Beck, a Submissão. Não sei se já leste. Tem um DVD, de Caça Fantasmas. This is England. Yeah, as melhores séries que existiram. Isso não é série, isso é um filme, certo? Este é o filme, sim, mas é da série do Caraças. Até ao 90. É o Caraças. Mas só para aí os primeiros dois episódios. Não gostaste? Curti, curti. Não acabei de ver. O primeiro são para aí três, certo? São sempre quatro episódios, por série. São quatro? São okay, quatro então, episódios. Pronto, eu vi tipo três, não vi o quarto. Assim, há alguma coisa do género. Eu gosto bem daquela cena. Faltava tipo um. Gosto bem daquela cena porque relaciona um bocado a cena de futebol. Não é de futebol, é aquela cena... Não é skin... Ou Red Skin, mas tem aquela cena assim um bocado 80s fixe. Apesar daquilo ter um bocado da história um bocado violenta. Mas é assim uma abordagem fixe. Mas a última acho que foi para aí 90, foi 84. Não, 86. 82, 86, 90 e depois havia a final. Acho que eram 4. Final é quase. Pois não sei. Eu acho que é 90 é o final. Mas eu acho engraçado aquilo. A personagem do o miúdo mais... Eu ia dizer aquilo que tu começaste já a sugerir que eu ia dizer. O miúdo mais fortezinho. Ok. É a mesma outra personagem. Mas sim, não tenho assim grandes DVDs aqui. Eu tenho um DVD do Kanye West. Tens o quê? Do Kanye West. O quê? Não sei. Não sabes o quê? Ah, o DVD de Late Orchestration. Yeah. Ok. Foi este concerto que levou ao Palácio dos Marquês de Pombal. Aonde? A Oeiras, no Cool Jazz Fest. Ah, ok. Da tua. Foi com esse concerto. Eu não gostei de ver, mas gostava. Bem, eu acho piada a personagens. Foi com... Eu odeio o álbum que ele fez com o Rick Rubin, o Jesus. Sim. Jesus, eu odeio esse álbum. Porquê? Mas é um ruído. Acho que é um álbum mesmo... Acho que não é friendly, estás a perceber? Acho que não é mesmo ao vivo. Foste a vir ver Lightning Bolt, mas achas que o Jesus é demasiado ruído. Mas estás a comparar dois tipos de música totalmente diferentes. Estás a considerar... Eu, por exemplo, Lightning Bolt considera uma banda de rock que faz noise, estás a perceber? O Kanye West não considera um gajo de noise, considera um gajo de hip-hop. Ou um gajo de... Quando quer... Acho que ele, por exemplo, o resto tem álbuns incríveis. Mas não consigo, não gosto do Isis, meu. Acho o Isis inaudível, meu. Depois assim que é. Só tenho este agora, o último, não é? O que tem a Real Friends, o Life of Pablo, não é? É o último. Mas esse já é audível. E tem boas músicas. Tipo quais? A Real Friends é de caraças. E depois tem para aí duas ou três lá mesmo muito boas. Ainda parece que estive a ouvir durante o fim de semana. Se eu domingo ouvir o Graduation, o 88 and Heartbreak. Yeah. Gosto bastante desse, apesar de meter o autotune e de fugir ali um bocado. E dizer que não, é demasiado ruído para um fã mais de um bloco, compreendo. Ah pá, o que é que queres, meu? Não acho fixe. Tu gostas? Eu curto todos. Não curto todos por igual, mas curto todos. Qual é o teu preferido? Qual é que é o meu preferido? Não sei dizer, mas talvez seja o College Dropout. Logo o primeiro. Pronto. É justo. Eu acho que é o Late Registration. Porquê? Acho que foi o ouvir mais. Na altura que saiu. Mas não tenho assim muito mais. Ah, tenho, olha. Pedro Rios. Tens um cassete de Branches. O Pedro Rios, pá. O Pedro Rios já foi convidado. Já foi convidado. Sim. Não foi convidado, não foi co-apresentador. Yeah. Do episódio especial da Cafetra. Olha o Chico também. Veio bastantes vezes a este O Chico há de vir sempre, claro. Mas é, o Rios foi um dos co-apresentadores, como o Luís Felipe Rodrigues, que já mencionámos hoje. Até. É, mas não tenho assim muito mais, a minha vida não é assim muito animada. Acho que é uma boa maneira de acabar. É. Vamos dar um high five. Obrigado. Obrigado. Thank you.